Serra, vamos ter muito tempo aqui no Salvador. Para como emitir a radial 260 de Salvador. Pouso autorizado no zero, vento 210 graus, 089 Golf Kilo. Kilo, sente pouso livre. Oi, eu vou 9128, para ponto espera da 10. Mantenha o ponto de espera, Gol 9128. Agora a transferência das comunicações. Agora a transferência está com plano voo, tá bom. Azul 4082, essa para 3.010, última entre Salvador 1014. Aguarde o vetor final para o localizador. É, confirme, descendo para 3.000 e autorizado a interceptar? Essa foi a linha de interceptação, Azul 4082. Essa foi intercepta, descendo para 3.000, 4082. Viva o Alcocapo, o Romeu Golfica. Hotel Romeu Golf, Xanetu, em Salvador, 18, decimal 95, para ingresso do circuito de tráfego. Baixa o motor, Hotel Romeu Golf. Negociar, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 080, chama estabilizado. Esquerda 080. Parte de nível 70, tá 3373. Bate, deixa eu manter um 060. 060 tá 3373. Novo Victor, Victor. Utilizando então. 9128 ali, mantém cabeceira no 09128. 22 ali, mantém. 1895, Rodrigo Victor. Aí, Papa Tango, Romeu, Golf Victor, 5 milhas para a Serra de Visual com Campo. Ciente, prossiga para a rotatória onde efetuará a espera, Romeu, Golf Victor. Ciente, a possibilidade de fase pela esquerda ou na zero, a depender do fluxo de tráfego aí para a final. Ok, temos um sequenciamento. O senhor quer ingressar a terra do vento, 1.500 pés, mantém espera no setor norte no 1.500, aguardando instruções para prosseguir. A base pela esquerda, Romeu Golf Victor. Tá certo então. Então vai manter 1500 pés, alongando a 200 da 190, aguardando base, o Romeu Golf Victor. O Oscar Golf Kilo, seu solo faz 28, chame solo agora em 1209. Alô, 9128, decolagem autorizada 10, vento 190 graus com 069. E decolagem 10, 192. O Xenia 6356, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informe helicóptero, cruzou o final do 10 no momento, 500 pés, prosseguindo para o setor norte, um heliponto fica aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. Não interferirá com a sua aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda 6356. Então, meu Golf já cruzou o 10, já na longa final da RMI. Ciente, acuse no solo. No aeródromo, vento no momento de 200 graus com 079. Chamará no solo, até um negócio. 2000, 0, 4, 2, 0, final, 0, 8, 2, estabilizado? Está firme, estabilizado no localizador. No 1500 pés, reporte perna do vento, pista no zero. O ajuste no 0 no 4. Está ingressando agora, 1500 pés, na do vento, na 1-0. Ciente. Temos dois tráfegos no LS para pouso, pisto no 0. Ao ingressar, execute um 360 à sua direita, acusa reinterceptando. Só para dúvida, se a gente ingressar final 97, a gente é a próxima a pousar, depois do avião? Tem um helicóptero na final da 1-0 para pouso, aproximadamente 400 pés, aproximando para pouso. Está visual com o mesmo? Afirmativo, visual. Condições de prosseguir então a sua aproximação para a pista. Ok, efetua espera aí na 17. O tráfego está veloz na sequência da 10. Aguarde autorização. Tá sim, vai apertar a espera então, o Romeu Gostei. Será 356, peso autorizado no 0, volta 180 graus, com a 09. O 9128 decolou de Salvador aos 30, chame controle em 1-9, decimal 8. 1-9-8, boa. O 2-0. Tudo bom, agora 9128, na Fuca, passando 2-0. O 9128, contato radar na decolagem, se mantém o nível de voo 350, sai da Fuca. 350, Fuca. A 356, solo 31, libera a direita, chame solo 1219. Solo 4082, pista livre, pouso autorizado, vento 200 graus com 089. Perigoso, na Patel 2. Patel, confirmando Romeu Golf Vitor, a intenção é prosseguir 1-7. Afirmativo, se for para o pouso de imediato, a gente avisou a base, a gente prossegue para 1-7. Isso, com o número 2, após a passagem do azul sobre o uso daquela pista, será autorizado o pouso na pista 1-7, vento no momento 1,60 graus com 8 nós. Gente, após azul, prossegue para 1-7 do Romeu Golf Vitor. Sete, bom dia. Oscar, oficial desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1014, livre final e aliás, a costura cabeceira 10, chama estabilizado. Luz viva, chama estabilizado, Luciano. Compatível com a senha LS da costura cabeceira 1-0, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Copiado, tá 3-3-3-3. Romeu Golf Vitor, vento 1-9-0, graus 8-9. Pouso autorizado, pistão no 7, Romeu Golf Vitor. Autorizado, pouso no 7, vai ser travado, Romeu Golf Vitor. Por 9128, chame agora o centro Recife em 2085, alterna 25, decimal 45. Aguarde autorização de pouso, vento 180 graus, 109, informarei pista livre, 3378. Copiado. Azul 4082, no solo 34, libere pista direita, chame o solo 1219. Direita 29, 402. Golf Vitor, solo aos 35, 180 autorizado, reporte livrado, parte confirme, parte 5. Processo, parte 3. Liberando na 35, chame solo em 1219 para instruções de táxi até a parte 3. 219, graças pela cooperação. Tá. Torre o Papa Sanguas da Lúcia. São 3378, pouso autorizado no 0190 graus, 109. 3378. 78, pouso autorizado, 1-0. Golfo Serra, na escuta da torre? Na escuta, estabilizado. Continua a aproximação número 2 para pouso, vento sul com uma dúzia, informarei pista livre. Golfo Serra. Então 3378, solo 37, libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita 1219, tá 3378. Azul externo, o oficial Golfo propõe o cancelamento na base direita da 17. Sete, plano cancelado aos 37. Prosseguindo visual para pista 17, reporte na final, 180 graus, 89, Oscar Golfo Serra. Chamar a final, Golfo Serra. Ingressando final com o trem baixo em cada 17, Oscar Golfo Serra. Pouso autorizado 17, 190 graus, com 8 nós, Oscar Golfo Serra. Pouso autorizado, Serra. Bravo Serra, Solos 40, 40, libere pista à direita, livre, táxi até o Pátio 5, Golfo Serra. Nada, me escuta até o estacionamento. Salvador, muito boa tarde. Tá, 3804, com informação uniforme. 3804, excelente indicação. E se mantém o nível de voo 050, previsão de chegada Bomeri 1. 050 na Bomeri 1, ITAP é possível? 3 ITAP, 3804. Obrigado, senhor. Autorizado ITAP, então, 3804. ITAP na prova, muito obrigado, senhor. Sistema 50. Salvador, bom dia, passarelo 2230. Possível? Aparentemente perdemos o contato com a Recife, senhor. Estamos agora a 34 milhas para a posição Mastu, mandando no nível 190. Correto. Efetuei, tente contato com Recife 2685, 2545, caso negativo 288-260. Ou 2230. E perdão, só falei para a frequência, senhor. É 12685, é isso? Correto, 2685. Que é também a 12545. E ainda 288 ou 260. Ok, vai tentar então. Obrigado, 2230. Autorizado o cruzamento, autorização na frequência livre, Romeu Golfo Vitor. 3804, pista para 2000 pés, o time entra em Salvador 1014, livre final ILS Rate Hub 010, chamei estabilizado no localizador 3804. 2000 pés, 1014, informarei no ILS da 10, tá? 3804. Pode passar a etapa abaixo do 050, senhor? Condições. Sim, pois, muito obrigado. Bom, e o Contato Negócio Golf Kilo está próximo ao posto de Delta 90, pronto para a igreja. Contato Negócio Golf Kilo, a linha decola, pistola 0, vento 220 graus 09 noite. A linha decola 90, Golf Kilo. Identificação, autorizada a chegada da mancha, chame no ponto da descida. Chegada mancha, está no ideal de descida, senhor. Próximo até o 050, passarei do 2230. Descida até o 050, passarei do 230. O 230 tem condição de voar direto do ano? É, pode confirmar pro 2230, pro de Duna? Você tem condição de voar direto do ano, livre de informações? Ah, eu já te confirmo, senhor, só um minuto. Controle Salvador 119, décima 8. Parabéns, passa na fila. Fazer 2771, contato radar, passando a posição coral. Cheira, chega, bom médio 1, chame no ideal de descida. Bom médio 1 na chegada, já está no ideal de descida, 2771. Se mantém o nível de voo 060, azul 2771. Utilizado 060, 2, 2, 3, 0, tá na proa de dona. É, tem algumas informações, mas possivelmente vai passar por baixo. 7, passaria 2, 2, 3, 0. Trato. Passaria, boa tarde, vou passar mais por quilo. Rota Norte Golf Kilo, contato radar decolagem, suba sem extinção de 1100, saída Momo. Localizador, estabilizando agora, Butan 3804. 3804, roupa de aproximação CLS, X-Ray, cabeceira 10, China 2, Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 9, Butan 3804, obrigado. Decimal 95. 95, 3804. Salvador, uma boa tarde, o TAN 3804. TAN 3804, registro no 04, 3 pouso, pista no 0, vento Golf Kilo, vou direto do Momo. Direto do Momo, Golf Kilo. Azul 277, não reduz a velocidade para 2209. Reduzindo para 2209, azul 277. Através do 230, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0.4. 3.000, 1.0.4, 230. Uma descida para 3.000 pés. 3.000 pés, com ajuste 1.0, 1.4, 2.2.3.A. Correto. Torre Salvador, boa noite, 167, próximo do ponto de espera da 1.0, pronto. A linha decola pista 1.0, o vento 200 graus, 1.1. A linha decola pista 1.0, boa noite, 255, informação de uniforme. 255, sem identificação, se mantém o nível de voo 050, chegada bom. 050 na bonde, 1.867, decolado 06, controle Salvador, 1.1.9.8. 1.1.9.8, 1.1.7. 7.1, para o sequenciamento, mantenha presente prótera como limite localizador, desse mantenha 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0.3. Sente, mantenha proa, limite localizador, desse para 3.000 pés, ajuste 1.0.3, azul 2.7.7.1. Passarei 2230, livre LS, sector cabeceira 1.0, desça para 2.000 pés, chama estabilizado, localizador. 2.000 pés, vai chamar estabilizado, 2230, ajuste agora 1.0.3, senhor? Correto. Positivo, obrigado, 2230. Controle Salvador, boa noite, 1.67, passa 2.100 pés. Boa noite, 1.67, contato radar na decolagem, subvia Arburuno para o 380. Salve, mantenha o 380, gol 1.8.67. Salvador, é do 4-4-5. 255. Possível. Aqui, possibilidade de manter o perfil um pouquinho à direita para evitar formações? Está livre. Ok. Azul 2771, nessa pro está ali para interceptar o localizador, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 013. Desça para 2 mil pés, autorizado interceptar o localizador Azul 2771, no 013 ajuste. E completa a redução até 1709, Azul 2771. Está reduzindo para 970, Azul 2771. Controle Salvador, Ogon 867, solicitando de Elefa. Autorizado Elefa, 1867. Autorizado Elefa, 1867, obrigado. Passarei 2230 estabilizado no localizador. Afirmativo. De aproximação, LS Actual, cabeceira 10, China Tour e Salvador em 198, decimal 95. 1895, CENTE 2230. Controle Salvador, 3144, bom dia, informação em reforma. 3144, aciona identificação, desse mantém o nível de voo 100, chegada do MED 1. 1 Guarde. Autorizado pouso, pico 10, o vento no 80 graus, 109. Gente ajustado 10113, autorizado pouso, 2230, baixar travado. Pode confirmar o Gol 1255, desce até 050, motivo? Correto. Ok. Não, 3437, mantém o ponto de espera no 0. Vai manter o 3437. Torre ao Oscar, no ponto de estacionamento. Gente, estacionamento, temos um táxi, o Papá Romeu, Oscar Mike Yankee. Agora 102.95, Azul 2771, boa. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2771, estabilizado no ILS. Azul 2771, existe 013, continua a aproximação, número 2 para pouso. É, ajustado no 013, confirme, autorizado pouso. Negativo, número 2 para pouso, Azul 2771. Na frente, número 2 para pouso, Azul 867, no centro Recife, em 288, Altana 260. 288, Altana 260, voo 1867, obrigado. 4-1, transmissão inteligível, Oscar Golf Kilo. Entendido que solicita modificação do plano de voo para visual e prosseguir até o destino no 105, o senhor confirma? Afirma, senhor. Confirma se melhorou agora. Agora sim, alto e claro. Plano de voo modificado a partir de agora no 603, prosseguir em regras de voo visuais ao nível de voo 105. Quando possível, se estimado para Lapa. Estimando Lapa... Salvador, eu vou mandando o hotel de aqui. Terra alterante e aguarde um minuto. Plena 141, sem identificação, vê se mantém ao 060. E aí fala quando tiver condição de curva à direita para interceptar a chegada. Confirmando e descida para o 060. Cima Lapa 1750 ali. Lapa 1750, correto? Gosto do filo. Afirma, senhor. Pede. Desão 944, redução de velocidade 224 desse mantém 060. 060, seja um quadrado. Yankee, acena identificação, autorizando a chegada com MED 1, chame no ponto ideal de descida. Yankee vai acionar a identificação e já está no ponto ideal de descida com você. Tá, até Yankee desse mantém 050. 050. Sobre a operação para o final da ilha S3, cabeceiro no 0, curva à esquerda para o 200, limite será o localizador. Esse mantém a 3 mil pés, altímetro no 0, no 3. Ok, esquerda 200, 3 mil pés, que legal no 0, no 3, gol no 255. Desse mantém 1-0-0, autorizado a chegada, bom médio 1. Ok, 1-0-0, bom médio 1, 6-2-2-6. Você vai, tá? Aguarde. Tá. Olha, meu patrulho, direita, sair da formação. Pente. Golf Sierra, autorizado até a intersecção, reporte para cruzamento, pistão 7. Azul 2771, solo, Alza 17, libera a direita, solo 12119. E na direita, chama solo na zona 19, Azul 2771. Solo, Azul 2771, solo, Azul 2771. Azul 2771, reporte para ingresso, pistão 7. Azul 2771, reporte para ingresso, pistão 7. Para cá. Tiver condições de receptar a chegada ou iniciar uma aproximação direta. Você agora na Pro 2540. 4 de 7. 255, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1013, aguarde o vetor final para o localizador. 2 mil, aguarde o vetor final, gol 12, 5 0. 6226, vou direto do ETAP. ETAP, 6226. Recobre o 3144, seguindo. 3144, desça até 3010, altímetro em Salvador, no 013. 3006, 3144. Boa tarde, Salvador 63, 22 Xeneco, em uniforme descendo 150. Voo 1255 para interceptar o localizador, curva esquerda, voa 160, chama estabilizado. Esquerda 60, chama estabilizado, voa 1255. Na meta 320, sem identificação, desça e mantenha o nível de voo 080, chegada a Bomeriona. Boa tarde, identificou, descendo 80 na Bomeriona, chama 320. 6226, pode prosseguir a descida? Desça e mantenha o nível de voo 090. 90, 6226. Salvador, 3437, cruza 1000 pés. 3437, contato radar decolagem, suba via Arboruno para o 360. Via Arboruno para o 360. Solicita quando possível para o de Arboro, ele é a fácil. Aguarde. Gente. Canal 6320, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 2309, canal 6320. Passa o voo quilo. Escuta, seu, prossiga. A 4, 5 milhas noroeste de Salvador, mantém sem regras de voo visuais, nível de voo 105. Para informação de voo e alerta, chame o monitor das frequências de Recife em 288, alternando 260. 0806. Tem condições de entregar uma raiva máxima descida até atingir 3 mil pés? 1000 pés por minuto, ok? Gente, pegando 1000 pés por minuto, está autorizado a descida para 3 mil pés. O time tem Salvador no 0 no 3. 3 mil pés, 1300. Já está aí. Está dando a decolagem, sem paradas 2463. Afirma. Pode aproximar 100 metros, chame a torre 1895. 1895. Então, o patrão já pode retornar à rota, com o próximo caminho de drop-show. Chegou? Oi, pilo. Leão no 41. 1-2-5-5, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 1-2. 7-0. 3-1-4-4, livre aliás, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 013, chame estabilizado. 2000 pés, Salvador, boa tarde, 8-0-6-3, informação de uniforme, 60-70. Chename a 315, assine a indicação, desse manter 120, chegada a mão. 2-0 na chegada da arma, chegada na frente. 2-0-7-0-6-2-0. Gente, isso é para 4.000 pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-3. 4.000-1-0-3-6-2-2-0. Está liberada a questão de altitude em TAP? Está livre. Desça até 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-3. 3.000-1-0-3-6-2-2-3. Tiago Fiosca, ele mantém cabeceira 1-7, apontando pronto. 2-0-0-9. 2-0-0-9, reduzindo até 1-4. Azul 4463, decolado 2-3, chama o controle de Salvador, 1-1-9-8. Controle Salvador, 1-9-8-0, 4463, boa. 3-1-5, redução de velocidade, 2-3-0-9. 2-3-0, chanel 3. Esse Salvador, boa tarde, Azul 4463, Coral no Bravo. Salvador, boa tarde, Azul 4463, Coral no Bravo. Azul 4463, contato radar na decolagem, subiria Coral no Bravo para 180. Subiria Coral no Bravo a 180, Azul 4463. Direto 3144. 3144, compatível com a estimação elétrica, na torre em 18.95. 3954. China 6226, livre LS X-Ray, cabeceira 10, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1013, chama estabilizado. Ok, para 2000, 1013, chama estabilizado no X-Ray 6226. Salvador, boa tarde, Tan 3144. Tan 3144, ajuste no 0, o notório está sendo aproximação, agora pista livre. Vale, 3144. Direto Alefa, Grécio 347. Oi? Tiago, o Fiasco não tem posição. Tiago, o Fiasco não tem posição. Tiago, para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1013. Tiago, o Fiasco não tem posição, 1013, aqui ele mantém 060, Xanadinho, o Fiasco. Tiago, você para 3.000 pés. 3.000 pés, o Xanadinho, 141. Mantém posição, TAN 3344, autorizado pulso, pista no 0, vento 990, 09 nós. Pouso no 4, 0, TAN 344. Só para Romeu, como é que é em visual com o R2 da TAN, na final do 0?